0086, 4065, obrigado, boa tarde. Alô, Salvador, uma boa, bom, 648, livrou na sua escuta. Uno 648, boa, prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prossegue pro 03, Finger, no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, pro 03, igual 648. Alfa Vitor Juliette, decolar 205, ingresso na contra o vento da pista 1-0, aguardando instruções para o cruzamento corredor forte. Juliette, ingressando na contra o vento, aguardando instruções para o cruzamento. Alfa Vitor Juliette. Doutor 63, 14, pequeno desvio esquerdo, senhor, 10 graus, somente vai desviar do topo de uma formação. Juliette, deu. Salvador 4710 da Pantanal, boa tarde. Boa tarde, Pantanal 4710, continue a aproximação, aguarde eixo livre. Alfa Vitor Juliette, autorizado o cruzamento na vertical da cabeceira 28, agilizando o possível, reporte livrando o eixo. Gente, autorizado o cruzamento da pista, acelerará livrando o eixo. Alfa Vitor Juliette. Oi, Salvador. Boa tarde, o Azul 4065, ponto de espera da 1-9, pronto. Alfa Vitor Juliette, confirme, tá? Cruze o próximo da cabeceira 28, ok? Isso, ela tá cruzando um pouco antes para livrar o eixo, quanto antes, tá? Para a preparação. Alfa Vitor Juliette. Ok, já tô visual, Alfa Vitor Juliette, transfere 1-9-8. Pantanal 4710, livre pouso, pista 1-0, vento 1090 graus, 14 nós. Livre pouso, 4710. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto de espera no visual para Pantanal, atual. Gente, após a passagem do SAF na final, ali mantém, Azul 4065. Após a passagem, ali mantém, 4065. Tá, 340-350, é isso? Sente. Agora sim, tem condições de voar, Duna Oxa 6314, senhor. Agora? 6314, desce para 2000 pés, ajuste no 011, autorizada final no 0. 2000 no 011, autorizada final do 10063 no 1. Arturo, está passando o Alfa Vitor Juliette, acabou de cruzar o eixo da pista, está marcando 1000 pés para o corredor forte. Alfa Vitor Juliette, mantém as condições visuais de corredor forte na minha escuta. Gente, para fechar as condições visuais, Alfa Vitor Juliette. Trip 5489, chama Centro Recife, frequência 251, alterna 3325. Recife 1251, alterna 3325, Trip 5489. Controle Salvador, boa tarde, noite 07, gente da informação Oscar, pá, cruza 180 para 150 na borda. O noite 07, acione identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, 1-0-1-1 no ajuste. Bonf, 4000, 1-0-1-1 no ajuste, 1-8-0-7. 7-0-6. Alfa 7-0, boa tarde, taxi B Alfa, pode próxima à esquerda via Quilo, cruza o pátio 3, vai prosseguir portão 09 do pátio principal. Segue frente até Quilo, após o pátio 3. 09, Pantanal, 710. Livre decolagem, piso 10, vento 09, 0 graus, 159. Livre decolagem, então 04065. Azul 4065, decolada Azul 12, controle 1198, bom voo. Controle de 98, boa tarde, bom trabalho. Controle, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, sobe para nível de voo 360, saída da EL. Subida da EL 360, 4065. Pode dar uma encurtada e vou lá ao mar, o Albert, com 1500 referência. Confia? Avó, o marcador externo, 1500 com a referência para o 6314. Ciente autorizado. Até mesmo no 4, complete final, chame torre no noite desse momento. Torre 18,6 graus, boa. Boa. Torre Salvador 6314 da Oceania. Oceania 6314, ciente, livre pouso, piso 10, vento 090 graus, 13 nós. Em livre pouso, 090 com 13, confirme. Estava duas batetes com 396, informação lá. Confirme. Gol da 396, está com a ótica. Pelo 396, sonho de identificação. Funcionou. Pegou no 396, cruza nível 200, desce, mantém o 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, Gordon 396. Salvador? Zero, zero, 60 milhas. Sente. Prossiga, Mike Cudelo. Gente, ligue a altimetria. Modificou agora, tá? 126. O 807 da Gol desce para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado, afinal no 0. 2000 no 011, autorizado, Gol no 807. Chega. Sana 6314, Saulo Zona 7, livre à direita no 219, boa tarde. Direita no 219, graças, senhorita, uma boa tarde. Saulo, ou Sana 6319, livrado. Xanel 6314? 114. Gente, Xanel 6314, boa tarde, via Alfa, após próxima esquerda, Quilo. Taxi via pátio 3, vai prosseguir portão 05 do pátio principal. Alfa, Quilo, vai pelo pátio, pelo pátio secundário, para 05 do pátio principal. 4065, chama sempre Recife. Em 1251, alterno 1-3325. 251-3325, alternado, 4065, boa tarde. Bravo, Bravo, Kilo, the information is Oscar, go ahead, at level 380 to Guarulhos. Can you send April number 3, the departure will be runway 10? Red Copy, Vitor Papa Bravo Bravo Kilo. Vitor Papa Bravo Bravo Kilo, clear to Guarulhos, Sierra Bravo Golf Romeo, track level 380 via Upper Whiskey 50, departure runway 10, after departure, right turn, dial departure, after Lida, Lima Echo Delta Alpha, Lida position Alpha, after direct BDEV, Bravo India Delta Echo Victor, score code 5054, control departure frequency 119.8, tower is 118.6. The departure is dial, Delta Alpha Echo Lima departure, dial departure after Lida, Lima Echo Delta Alpha, then fly BDEV, Bravo India Delta Echo Victor, BDEV. Okay, copy, thanks, runway 10, the dial departure, track to Lida, Lima Echo Delta Alpha, then BDEV, score code 5354, copy 1198 for the airport. Score code 5054 and control departure frequency 119.8. Okay, 5054-1198. They call me Red for setup and Vivo Victor Bravo Bravo Kilo, altimeter side 1011. Okay, copy 1011, fully ready for start. Solo Salvador, muito boa tarde, Altan 3155, informação ótima. Boa tarde, Altan 3155, Guarulhos, eu tenho 340 autorizado, copia? Copia, Altan 3155. 3155, Guarulhos, nível 340 está autorizado, aerovia Upper Whiskey 50, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após BDEV, Bravo India Delta Echo Victor BDEV, aciona 5075, frequência do controle 119.8. 3155, está autorizado Guarulhos 340, por isso que 50, saída da El, Leda, após BDEV, decola da 10, primeira curva direita, 5075, transpona 198, informa que tem órgão da transpante a bordo. A transmissão agora foi no final, foi um pouco baixa, está 3155. Só poderia cortejar, por gentileza, o transponder 5075. Isso está transportando órgãos, é isso? Afirmativo, 5075, transponder, 198, controle, e tem órgão para transplante a bordo. E agora copiado, tá 3155, chame pronto, pushback, ajuste 10, 11. 10, 11, chamará para pronto para o pushback, está na posição 7. Good start, coming ready for taxi Victor, Bravo Bravo Kilo. Okay, good start, Victor Bravo Kilo. Novo Salvador, muito boa tarde, gol no 807, livrou na direita. Estádio Guarani 07, táxi via Alfa, posse próxima à esquerda via Quilo, cruza o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, esquerda, Quilo, pátio 3, é para entrar para o pátio 1, no 807. Mike Eco Delta 500 pés, Itapuã. Mike Eco Delta 500 pés, farol de Itapuã. Torre 118.62, Mike Eco Delta. 118.62, grato. Mike Eco Delta. Eco Delta, dá presente base pela direita 17, reporte final. Dá presente direita 17, chama final, Delta. Torre 118.62. 18.6, obrigado, uma boa tarde. Alô, 1649, informação Oscar. 0 graus, 149. Livre pouso 17, o Eco Delta. 149, Léus 240 autorizado, via Golf 677, decola do 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5046, frequência do controle 119, decima 8. 240, Golf 677, decola da El, Leda, Leda Ilhéus, 5046, 198. Tatian, pronto, pushback, ajuste 10, 11, Golo 649. Chamar. Na grande, você está falando para o lado aqui, 807, ingresso, pátio principal, portão 04. Pátio principal, portão 04, vou no 807. E aí, Vitor, Papa, Bravo, Bravo, Kilo, approved taxi by apron number 3. Then, after enter the apron number 1, taxi Juliet and Alpha until holding point 10. There, contact tower 118.6. Optimum set 1011. Have a good day. Roger, taxi by apron 3, apron 1, Juliet Alpha 1186 on the tower. Mr. Ranger Juliet, boa tarde, informação Oscar para Cairobi, que se põe no meu país. Gente, 12 orelhudos a bordo, Victorinha Juliet, tá autorizado, Cairo, um no meu país, decolador no 7, curva direita, subida corredor, axé, caixa prego, aciona 0160 padrão, 119.8 controle, torre 118 decimal 6. Resto, Vitor e Juliette, 1011 ajuste, tem um bom voo, boa tarde. Salvador, está passando a sua Vitor Juliette para regresso a Salvador, está 14 milhas afastado. Alfa Vitor Juliette, vou ir na proa da, da rotatória, informe visual com o 7. Cliente, está presente para a proa da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Vitor Papa Bravo Bravo Kilo, clear to line up and wait to runway 10. Roger, clear line up and wait to confirm line up to Charlie. It's possible, okay? That's okay. Clear for line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, thank you very much. Bono 396, Solos 33, 1219, boa tarde. 219, gol 396. Bom dia, Gon, 396, livrado 396, boa tarde, táxi de Alfa, após próxima à esquerda, via Kilo, cruza o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal.